A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas são as matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Como eram bons aqueles tempos em que o Feliz... Lembra do Feliz, Walter Rezende? Piririm pororó. Piririm pororó. Era do Povo na TV? Povo na TV e muitos surge. Outros programas do SBT. E o Feliz era o responsável por prever o tempo. E ele previa como se fossem verdadeiras centúrias do Nostradamus ali, né, cara? Isso era verdade. E eu torcia para que o calor fosse senegalês, né? Porque a gente poderia tomar aqueles banhos de mangueira. Mas eu me lembro que em um verão ali nos anos 80, que além dessas diversões periféricas com água, eu me preparei para mais uma daquelas barcas furadas capitalista. Outras das minhas pequenas empresas, grandes merdas de negócio. Eu tentei fazer grana e pus-me a fabricar geladinhos. Lembra-se dos geladinhos, Walter Rezende? Você sugou muitos geladinhos? Tem de que aí, velho? Ó, o de que, felizmente, eu não tenho mais. Mas, por enquanto, querendo, como eu falei, que o de que não tinha, mas eu tenho ainda os sabores de castanha, coco, morango, biscoito de cajá, chocolate, leite condenado, milho verde, tangerina, tamarim, mendinha, cerola, coco, coalhada... Eu devia ter apostado mais no jogo do bicho do que nesse tipo de negócio. Todo mundo gostava daquela iguaria suburbana. Sim. Era curioso aquilo... Inclusive, aquilo era vendido nos mais variados sabores e cores, né? Inclusive o azul, que é a única cor que não existe alimento natural, não, né? Não existe um alimento na natureza da cor azul. Na cor azul. Naquela altura, aquilo alavancou o PIB do Brasil, né? Pois ali na inflação de 70% ao mês da década de 80, você lembra disso? Me lembro muito bem, meu pai ficava feliz com a migalha que tinha na poupança. Achava ele que tinha um ganho aqui. Aquilo que causava uma falsa sensação de riqueza, não era? Porque o dinheiro triplicava na poupança. Acabava no décimo dia do outro mês. Exatamente. E um monte de moleque saía pelas ruas ali vendendo com condições de higiene precária, né? Igualadas a do Haiti, eu diria. Os seus saborosos e virulentos geladinhos. Eu adentrei nesse negócio aí dos gelatos ensacados, eu tinha ali uns 11, 12 anos. Mas não durou muito não, porque a minha matéria-prima e a minha linha de produção também não era das melhores. Porque o meu geladinho era de Kisuko, né? E não fazia frente aos geladinhos naturais feitos pela concorrência, que era uma senhora da minha rua ali, a mãe da Joelma. Então ela tinha plantação de tudo no quintal dela e os geladinhos dela de abacate, goiaba, abacaxi. É. E detalhe, tudo à base de leite, eles botavam no chinelo os meus feitos com água de poço. Água de valeta. Um outro problema é que a minha mãe só foi saber o que era degelo há uns 3 anos atrás. A geladeira dela, manja, se botava os geladinhos lá, depois tinha que arrancar com um pé de cabra lá de dentro. Então tomava uns prejuízos grandes, assim. E agora o grande problema mesmo do meu negócio é que eu parecia um cafetão ninfomaníaco. Eu mais consumia os meus produtos do que vendia. Então, mas esse nome geladinho é um nome que eu sei que rolava na minha vila, assim, em alguns cantos de São Paulo. Agora, em outros lugares do país, aí tinha outros nomes, tipo sacolé, gelinho, chup-chup, din-din, juju e por aí vai. Dudu também, alguns lugares chama Dudu. E apesar de ser uma iguaria das mais sugadas aí pelos interiores e subúrbios brasileiros, o geladinho ele surgiu foi na Segunda Guerra Mundial, porém era salgado, veja você. E ele era uma fonte de proteína para os mariners americanos tentar derrubar os alemães. O ouvinte Thiago Feio, que nome, hein? É que faz jus ao nome, a lata dele? É possível. Mandou uma história bizarra que tivemos praticamente que traduzir da língua da boca suja, né? Pra algo pronunciável. Mas é mais ou menos assim. A irmã dele, que era amiga da esposa de um cara famoso da cidade dele, que preferimos não citar o nome da cidade. É melhor não. E a esposa do cara era confidente da irmã do Thiago a ponto de relatar as preferências sexuais estranhas do cara. E dentre essas preferências, ele pedia para que a esposa, agora veja você que bizarrice, usasse pedras de gelo na hora do ato do amor. Mas não era parecido com o filme 9 e meia Semanas de Amor, que o Mickey Rourke passava gelo no corpo da Kim Basinger. Oh, bela cena. Então não era nada disso. O gelo na relação desse casal era para ser introduzido no cara. Veja você. Bem, realmente teve que ser traduzido, porque ele usou de termos de calão mais baixo. Muito mais baixo. Resumindo, a irmã do Thiago um dia sugeriu que a esposa do cara tentasse fazer uso do famoso geladinho, pois teria um formato muito mais fálico e adequado ali para aquela situação. A mulher do cara acatou, né? E a irmã começou então a traficar os geladinhos para a esposa do malandro de taras loucas. Segundo ele, essa história tem uns 20 anos, mas o cara já morreu e não se sabe se foi de pneumonia. Não acho que é de pneumonia, não. Agora a mulher do cara podia ter tentado também usar o... Lembra aquele sorvete fura-bolo para fazer fio terra no cara? Né? Pra quem não se lembra, o sorvete furabolo era exatamente o mesmo furabolo. Tinha o calipo também. Podia usar um calipo. Hoje em dia, eu não sei se ainda rola em outras cidades, mas aqui em São Paulo é bem comum ver aí algumas pessoas vestidas de azul e rosa vendendo pelas ruas uns tais ice gurts, que são uma versão mais higiênica do geladinho, né? Porque ele vem ali com duas capas e tal. Não, eu já, inclusive, já comprei alguns. É bom? É bom pra caramba. Mas eu me lembro que a indústria ali nos anos 80 também já tentaram absorver um pouco desse filão de negócio ali. Você lembra do Ice Pop, lembro, Walter Rezende? Lembro, um saquinho que você comprava, industrializava, você isso, botava exatamente. No congelador, né? E ele era destinado principalmente aos jogadores de bolinha de gude no carpete ali, né? Então, o Ice Pop se comprava no supermercado ali com uma embalagem de 12 unidades e nem dava pra abrir com os dentes, porque a ponta do Ice Pop era mais grossa, a embalagem era mais reforçada do que o próprio geladinho. Aí tinha que cortar com uma tesoura, e você perdia o prazer de dar aquela mordidinha e depois cuspir o biquinho do plástico. Exatamente. É verdade. Eu lembro uma vez que eu comprei vários desses saquinhos pra fazer em casa, só que os saquinhos vieram todos furados. Então, minha empreitada no ramo dos gelados foi por água abaixo. Pior que a minha. Eu lembro do comercial do Ice Pop, que era uma menininha loirinha, dizia assim: comprei agora com a mamãe o picolé pra congelar, é o Ice Pop que a gente mesmo faz. E na verdade não fazia porcaria nenhuma, porque quem fazia era... A petroquímica. Só congelava, né? Yo, VIP, let's kick it. Lembrando a todos os ouvintes do Agente em 86 para dar um curtir na nossa fanpage lá no Facebook. Mandem sugestões, mandem histórias para o nosso podcast. Fale com @agenteem86.com.br. É atualizado toda segunda e quinta-feira. Sempre uma história nova. E a hora que a menina perguntava assim: Ice Pop, você tá pronto? Aí o Ice Pop respondia de dentro do congelador: tô. Pataquada. A nossa amiga Simone Nakamoto lembrou bem que hoje existe até contrabando internacional de sacolé. São aqueles coreanos melona. Ah, verdade. Que vende lá na Liberdade. E é gostoso pra caramba. Bom, né? Muito bom. Muito custa bom. Uma bala. Sim. Então, esse sacolé tomou de assalto aí não só o Brasil, como a Austrália, os Estados Unidos, Singapura, Filipinas, Argentina e entre outros países onde a temperatura chega a pelo menos 20 graus no ano, né? Já o ouvinte Juan Nunes diz que sempre vendia os geladinhos no campo de futebol perto da casa dele aos domingos. Aí, entre aspas. Certa vez, um atacante da várzea levou uma sapatada de um zagueiro trombador e um senhor que foi socorrer o atleta gritou pelos meus serviços e eu logo corri de encontro ao ferido. Aí ele fala que o socorrista pediu 3 geladinhos e eu fiquei pensando que tipo de propriedade terapêutica teria o quisuco, né, que eu colocava naquele sorvete dos infernos. Mas assim que eu entreguei para o senhor, ele passou os 3 sacolés pro artilheiro lesionado e disse: fica pressionando essa merda no joelho que a dor vai passar. O geladinho, nas histórias que a gente recebeu aqui, eles não eram usados para sua finalidade principal, né? Que era refrescar a molecada. Ô, cara, agora eu não sei se realmente foi a moeda real ou o presidente Luiz Inácio aí que mudaram as classes sociais de uma maneira assim a ponto de poder consumir mais e tal. Mas eu acho que eu era mais miserável ainda do que eu já imaginava ser. Porque você lembra daqueles sorvetes Gelato, Iopa? Lembro. Que bom. Lembro. E até o Rochinha que vende lá na Praia Grande. Mas o Rochinha era daquela época? Ah, sim, o Rochinha já deve ter também uns 30 anos. Tudo isso me parecia muito caro, cara. Porque eu só fui conhecer um Esquibom, por exemplo, acho que há uns 3 anos aí. E eu era louco pra ter um frisbee daquele da Quibom, lembra, cara? É, pode crer, de uns frisbees da Quibom pra molecada se divertir lá na Praia dos Meninos. Um amarelo. Dentro de um canal de esgoto. Você ficava no canal de esgoto na Praia dos Meninos brincando com frisbee. Ah, mas pra ter um frisbee daquele era necessário comprar pelo menos um sorvete, né, cara? Era tentar isso. Achar um palito premiado. E eu andava pelas ruas, manja, assim, olhando pro chão, tentando achar um palito, aí achava, já ia lá, arrancava com a unha assim, pra ver se vai tá premiado. E alguém tinha dispensado? É. Mas você conseguiu ter êxito? Nunca, cara. Que desgraça, né? Eu acho que eu era tão pobre quanto o Charlie lá da Fantástica Fábrica de Chocolate. Só que esse deu bem. Verdade.